Ficheiro 56. O bosque estava escuro, mas não inerte. Os pinheiros rugiam baixinho, milhões de agulhas a roçarem o vento. Árvores muito antigas, os pinheiros e misteriosas nas trevas. Gimnospermas, os pinheiros são árvores coníferas, espalhando as suas sementes expostas, muito mais antigas e inflexíveis do que os carvalhos e álamos, de folhas macias e galhos frágeis. Um lugar adequado para os fantasmas e espíritos malignos de Rupert. Só tu, disse zangada a mim mesma, conseguirias ficar com medo de um punhado de árvores. Mas onde estaria Jamie? A mão que agarrou a minha coxa fez-me guinchar como um morcego assustado. Uma consequência natural de tentar gritar com o coração na boca. Com a fúria dos irracionalmente apavorados, reagi, dando-lhe um pontapé no peito. Não te aproximes de mim assim, sorrateiramente. Silêncio, disse ele. Anda comigo. Puxando-me da cela sem a menor cerimónia, colocou-me no chão e apressadamente amarrou os cavalos que relincharam atrás de nós enquanto ele me conduzia para o mato. O que é? Sussurrei, tropeçando cegamente em raízes e pedras. Silêncio, não fales. Olha para baixo e acompanha os meus pés. Pisa onde eu pisar e para quando eu te tocar. Devagar e mais ou menos em silêncio, aproximámo-nos do limite do pinhal. Estava escuro sob as árvores. Apenas migalhas de luz caíam na camada de agulhas no chão. Nem Jamie conseguia andar silenciosamente sobre elas, mas o ruído de agulhas secas perdia-se no das verdes acima. Havia uma brecha nesta camada de agulhas, uma enorme massa de granito erguendo-se do chão da floresta. Ali, Jamie colocou-me à sua frente, guiando as minhas mãos e os meus pés para escalar o inclinado monte de pedras. No cimo havia espaço suficiente para nos deitarmos de bruços, lado a lado. Jamie aproximou a boca do meu ouvido, mal respirando. 9 metros à frente, à direita. Na clareira. Consegues vê-los? Quando os vi, pude ouvi-los também. Lobos. Uma pequena matilha. 8 ou 10 animais, talvez. Nenhum uivo. A presa morta jazia na escuridão. Um burrão negro, com uma perna para cima, fina e vibrando sob o impacto dos dentes dilacerando a carcaça. Ouvia-se apenas um ou outro rosnado ou uivo baixo, quando um filhote era violentamente afastado do pedaço de um lobo adulto. Os sons alegres de quem se alimenta mastigando e o estalido de um osso quebrado. Quando os meus olhos se habituaram à cena salpicada de luar, pude divisar várias formas peludas estendidas sob as árvores, saciadas e tranquilas. Tufos de pelos cinzentos brilhavam aqui e ali, enquanto os que ainda estavam sobre a carcaça fuçavam e escavavam por pedaços mais tenros, negligenciados pelos comensais anteriores. Uma cabeça larga, de olhos amarelos, surgiu de repente numa mancha de luz, as orelhas em pé. O lobo fez um barulho insistente, suave, algo entre um lamento e um rosnado, e fez-se um silêncio repentino sob as árvores abaixo. Os olhos de açafrão pareciam fixos nos meus. Não havia nenhum medo na postura do animal, nem curiosidade, somente um alerta desconfiado. A mão de Jamie nas minhas costas alertou-me para não me mexer, embora eu não sentisse nenhuma vontade de correr. Eu poderia ter ficado presa aos olhos da loba. Tinha a certeza que se tratava de uma fêmea, embora não soubesse porquê. Durante horas, acho. Mas ela agitou as orelhas uma vez, como se me descartasse, e inclinou-se novamente sobre a sua caça. Observámo-los por alguns minutos, pacíficos, à dispersa luz da lua. Finalmente, Jamie indicou com um toque no meu braço que era hora de partirmos. Manteve a mão no meu braço para me apoiar, enquanto fazíamos o nosso caminho de volta, pelo meio das árvores até à estrada. Era a primeira vez que eu voluntariamente deixava que ele me tocasse, desde o meu resgate em Fort William. Ainda encantados com a visão dos lobos, não falámos muito, mas começámos a sentir-nos novamente confortáveis um com o outro. Enquanto caminhávamos, considerando as histórias que ele me contara, não pude deixar de admirar o trabalho que fizera. Sem uma palavra de explicação ou desculpa direta, transmitira-me a mensagem que queria. Dei-te justiça, dizia a mensagem, como fui ensinado. E dei-te compaixão também, até onde pude. Embora não pudesse poupar-te à dor e à humilhação, ofereço-te as minhas próprias dores e humilhações para que possas suportar melhor as tuas. Importavas-te muito? Perguntei repentinamente. Quer dizer, de seres espancado, recuperavas depressa? Apertou ligeiramente a minha mão antes de soltá-la. Na maioria das vezes eu esquecia tudo assim que terminava, exceto da última vez. Essa levou algum tempo. Porquê? Bem, para começar, eu tinha 16 anos. Já era um homem, achava eu. Depois, doeu muito. Não precisas de me contar se não quiseres, disse eu, notando a sua hesitação. É uma história dolorosa? Não tão dolorosa quanto a sova, disse rindo. Não, não me importo de contar, mas é uma história longa. Ainda falta muito para chegarmos a Bar Grennan. É verdade. Muito bem, então. Lembras-te de eu te dizer que passei um ano no Castelo Léor quando tinha 16 anos? Era um acordo entre o Colum e o meu pai para eu conhecer o clã da minha mãe. Fui confiado ao Dougal por 2 anos e depois fui para o castelo por um ano para aprender boas maneiras, latim e tudo mais. Ah, já me tinha perguntado por que havias morado lá. Sim, foi por isso. Eu era grande para a minha idade, ou pelo menos alto. Já era um bom espadachim naquele tempo e montava melhor do que a maioria. E modesto também. Não muito. Convencido como o diabo e até mais rápido com a língua do que agora. A mente afiada, disse eu, achando graça. Pode ser, Sassenach. Descobri que fazia as pessoas rirem com as minhas observações e tornei-as mais frequentes, sem me importar muito com o que estava dizendo ou a quem. Às vezes eu era cruel com os outros rapazes, sem intenção, apenas por não conseguir resistir se me lembrasse de algo espirituoso para dizer. Ergueu os olhos para o céu para calcular a hora. Estava mais escuro, agora que a lua descera. Reconheci Orion perto do horizonte e senti-me estranhamente reconfortada com a visão familiar. Então, um dia fui demasiado longe. Estava com 2 outros rapazes a descer um corredor quando vi a senhora Fitzgibbons na outra extremidade. Levava um cesto grande, quase tão grande como ela, que ia batendo nas suas pernas conforme andava. Sabes como ela é agora? Não era muito mais pequena na época. Esfregou o nariz, envergonhado. Bem, fiz uma série de comentários deselegantes em relação à sua aparência. Engraçados, mas muito grosseiros. Os meus companheiros riram muito. Não percebi que ela também me podia ouvir. Lembrei-me da rechonchuda senhora do Castelo Léor. Embora eu nunca a tivesse visto de mau humor, não parecia ser o tipo de pessoa que pudesse ser insultada impunemente. O que fez ela? Nada, naquele momento. Eu não sabia que ela ouvira até se levantar no conselho no dia seguinte e contar ao Colum o que acontecera. Ah, meu Deus! Eu sabia que Colum tinha a senhora Fitz em grande consideração e não achava que ele fosse aceitar facilmente qualquer irreverência dirigida a ela. O que aconteceu? O mesmo que aconteceu a Lauger, ou quase, riu-se. Armei-me em valente e levantei-me, dizendo que preferia receber a minha sova com os punhos. Estava a tentar manter-me muito calmo e adulto a respeito de tudo aquilo, embora o meu coração parecesse um martelo de ferreiro e eu me tivesse sentido um pouco tonto quando olhei as mãos de Angus. Pareciam de pedra e eram enormes. Ouvi algumas risadas das pessoas reunidas no salão. Eu não era tão alto na altura como agora, e pesava menos de metade. Angus poderia arrancar-me a cabeça com um único soco. Bem, tanto Colum como Dougal me franziram a testa, embora eu ache que na verdade ficaram satisfeitos por eu ter tido a ousadia de pedir. Então, Colum disse que não. Se eu me portava como uma criança, tinha de ser punido como tal. Fez um sinal com a cabeça, e antes que eu pudesse mexer-me, Angus colocou-me atravessado sobre os seus joelhos, levantou-me o kilt e esfolou-me com o seu cinto diante de todo o conselho. Ah, Jamie, deves ter notado que o Angus é muito profissional no seu trabalho, não? Deu-me 15 vergastadas e ainda hoje lembro-me exatamente onde cada uma bateu. Estremeceu com a lembrança. Fiquei com as marcas durante uma semana. Estendeu o braço e arrancou algumas agulhas de um pinheiro próximo, espalhando-as como um leque entre o polegar e os dedos. O cheiro de terebentina intensificou-se repentinamente. Bem, também não permitiram que eu saísse discretamente para tratar das feridas. Quando o Angus terminou, o Dougal pegou-me pelo cachaço e levou-me para o outro extremo do salão. Então fez com que eu percorresse todo o caminho de volta de joelhos no chão de pedra. Tive de me ajoelhar diante da cadeira do Colum e pedir perdão à senhora Fitz, depois ao Colum, depois a todas as pessoas no salão pela minha falta de educação. E finalmente tive de agradecer ao Angus pelo castigo. Quase me engasguei nesse momento, mas ele foi muito benevolente. Estendeu a mão e ajudou-me a levantar. Em seguida, fizeram-me sentar num banco perto de Colum e tive de permanecer ali até ao fim do conselho. Curvou os ombros, como se quisesse proteger-se. Foi o pior momento por que já passei. Tinha o rosto em fogo, assim como o rabo, os joelhos esfolados e não podia olhar senão para os meus pés. Mas o pior é que estava com uma vontade terrível de urinar. Quase morri. Preferia explodir, a molhar-me todo diante da multidão. Depois de tudo, porque já passara, mas foi por pouco. A minha camisa ficou molhada de suor. Reprimi a vontade de rir. Não podias dizer ao Colum qual era o problema? Perguntei. Ele sabia perfeitamente qual era o problema, como todos os demais no salão, pela forma como eu me contorcia no banco. As pessoas faziam apostas se eu ia aguentar ou não. Encolheu os ombros. Colum ter-me-ia deixado ir, se eu lhe tivesse pedido. Mas, bem, eu era teimoso. Riu um pouco timidamente, os dentes brancos no rosto escuro. Preferia morrer a pedir, e quase morri mesmo. Quando finalmente Colum me disse que podia ir, consegui sair do salão, mas só até à porta mais próxima. Atirei-me para trás dela e esguichei um verdadeiro rio. Achei que nunca mais ia parar. Bem, espalmou as mãos num gesto de autodepreciação, deixando cair o maço de agulhas de pinheiro. Agora já sabes qual foi a pior coisa que me aconteceu. Não me pude conter. Ri até ter de me sentar na beira da estrada. Jamie esperou pacientemente um minuto. Em seguida deixou-se cair de joelhos. Por que estás a rir? Perguntou. Não foi nada engraçado. Mas ele próprio sorria. Sacudia a cabeça ainda a rir. Não, não foi. É uma história terrível. É que estou a imaginar-te ali, sentado, teimoso como uma mula, com o maxilar fechado e a deitar fumo pelos ouvidos. Jamie bufou, mas também se riu um pouco. Sim, não é fácil ter 16 anos, não achas? Então, ajudaste a Lauger porque tiveste pena dela, disse eu, quando consegui recuperar. Sabias como era? Ficou admirado. Sim, foi o que eu disse. É muito mais fácil levar um soco na cara aos 23 anos do que levar uma sova de cinto no rabo, em público, aos 16. O orgulho ferido dói mais do que qualquer outra coisa, e nessa idade é fácil feri-lo. Eu perguntei-me porquê. Nunca vira ninguém sorrir na expectativa de ser esmurrado na boca. Não poderia fazê-lo depois. Concordei. Pensei, disse. E depois parei, envergonhada. Pensaste o quê? Ah, sobre mim, Lauger, queres dizer? Disse, adivinhando o pensamento. Tu, o Alec, toda a gente, inclusive a Lauger, teria feito o mesmo se ela fosse feia. Tocou-me com o cotovelo nas costelas, embora não espero que acredites nisso. Bem, na verdade, vivo juntos, naquele dia, na alcova, defendi-me, e alguém te ensinou a beijar. Jamie remexeu os pés, envergonhado. Baixou a cabeça, timidamente. Bem, Sassenach, não sou melhor do que a maioria dos homens. Às vezes tento, mas nem sempre consigo. Sabes aquela passagem de São Paulo, onde ele diz que é melhor casar do que arder? Bem, eu estava em chamas. Rimo outra vez, sentindo-me alegre, como se eu própria fosse uma jovem de 16 anos. Então, casaste comigo para evitar a ocasião de pecar? Sim, é para isso que serve o casamento. Transforma em sacramento coisas que de outro modo terias de confessar. Desatei outra vez a rir. Ah, Jamie, amo-te mesmo. Agora foi a vez de ele rir. Dobrou-se às gargalhadas. Em seguida sentou-se na berma da estrada, chiando de tanto rir. Aos poucos deixou-se cair de costas e ficou deitado na relva, ofegante e quase a engasgar-se. Qual é o teu problema, afinal? Perguntei, fitando-o. Finalmente ele sentou-se, limpando os olhos lacrimejantes. Sacudiu a cabeça, arfando. Murtagh tinha razão em relação às mulheres. Sassenach, arrisquei a minha vida por ti. Roubei, peguei fogo, agredi e matei por tua causa. Em troca, chamaste-me nomes, insultaste a minha masculinidade, deste-me um pontapé nos testículos e arranhaste-me a cara. Depois, bati-te até quase te matar e conto-te as coisas mais humilhantes que já me aconteceram. E tu dizes que me amas. Colocou a cabeça nos joelhos e riu ainda mais. Por fim, levantou-se e estendeu-me a mão, limpando os olhos com a outra. Não és muito razoável, Sassenach. Mas gosto de ti mesmo assim. Vamos embora. Estava a ficar tarde, ou cedo, dependendo do ponto de vista, e era necessário seguir a cavalo se quiséssemos chegar a Bar Grennan ao amanhecer. Nessa altura eu já estava bastante recuperada para aguentar sentar-me na sela, embora os efeitos ainda fossem sentidos. Cavalgámos num silêncio amistoso por algum tempo. Entregue aos meus próprios pensamentos, considerei pela primeira vez com calma o que aconteceria se e quando eu conseguisse encontrar o caminho de volta ao círculo de pedras. Coagida a casar-me com ele e dependente dele por necessidade, inegavelmente eu passara a gostar muito de Jamie. Mais importantes, talvez, eram os seus sentimentos por mim, ligados inicialmente pelas circunstâncias. Depois por amizade e finalmente por uma paixão física profunda e surpreendente, ainda assim ele nunca me fizera nenhuma declaração, mesmo informal, sobre os seus sentimentos. E contudo, arriscara a vida por mim. Isso podia ter sido feito em respeito aos seus votos matrimoniais. Disse que me protegeria até à última gota do seu sangue e eu acreditava. Sentira-me mais tocada pelos acontecimentos das últimas 24 horas, quando repentinamente me confessara às suas emoções e vida pessoal, com todos os seus defeitos. Se sentisse por mim o que eu achava que sentia, como se sentiria caso eu desaparecesse de repente? Os remanescentes do desconforto físico retrocederam, conforme eu me debatia com estes pensamentos inquietantes. Estávamos a uns 5 quilómetros de Bar Grennan quando Jamie repentinamente quebrou o silêncio. Não te contei como o meu pai morreu, disse de repente. O Dougal disse que ele teve um derrame, quer dizer, uma apoplexia, corrigi, admirada. Imaginei que Jamie, também a sós com os seus pensamentos, acabara por pensar no pai, em consequência da nossa conversa anterior. Mas não conseguia imaginar o que o levara a esse assunto em particular. Isso mesmo. Mas isso, ele parou, considerando as palavras. Depois encolheu os ombros, abandonando a precaução. Respirou fundo e exalou um suspiro. Deves ficar a saber. Tem a ver com muitas coisas. A estrada naquele trecho era suficientemente larga para cavalgarmos lado a lado, desde que ficássemos atentos a pedras salientes. A desculpa que eu der à Dagal sobre o meu cavalo não fora escolhida por acaso.